luci evaporarono, non c'è neanche. Io sto sozinho con un mio contador, sperando che mi alliviara tu. Io sono embora, fui eu que saí. Fui embora sem me despedir. Calmo, sem medo, sei da mudança. Triste espera de alguém sem esperança. Eu te quero por perto. Não me deixe sozinho nunca mais. Deixe sozinho em paz. Eu te quero por perto. Não me deixe sozinho nunca mais. Eu te quero por perto. Não me deixe sozinho. Meus amigos sumiram de repente, evaporaram do continente. Eu estou sozinho com o meu computador, esperando alguém me aliviar a dor. Eles foram embora, fui eu que saí. Fui embora sem me despedir. Calmo, sem medo, sei da mudança.